Eu tenho 1 milhão de amigos, 1 milhão de espíritos, buscando caminhos, traçando destinos, alcançando objetivos e ficando sozinhos. Tudo junto na cidade em conflito, somando 1 milhão de sonhos, 1 milhão de imagens de felicidade. Davam 1 milhão de contos, 1 milhão de coisas que eu quero provar. 1 milhão de flores pra perfumar o ar, 1 milhão de bares pra brindar o amor, 1 milhão de lugares de onde ver o sol se pôr. Mas são 1 milhão de dores o percurso, 1 milhão de quilos de peso pagando os erros e a culpa. De 1 milhão de tiros pra vitória, 1 milhão de cores pelos muros da cidade contam 1 milhão de histórias. Sonhos são caros de realizar, na vida que você quer mudar. Acertos e os erros vão te ensinar, na busca dos métodos pra chegar. Mas olha, são 1 milhão de histórias, a sua é só um, irmão. Na rua são 1 milhão, na luta são 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. E todo dia são 1 milhão, no busão 1 milhão. Engarrafamento de desejos em ebulição. Sonhos vêm fortes como turbilhão. Quando sonhos vão, frustração. De viatura vão, em média 5 anos em vão. Idade de Cristo no artigo, cristão. Correndo risco, alguns tiveram visão. Fizeram seu pé de meia bem. 1 milhão, 1 milhão, palavras sonoras. Se é em dólar, então em são várias histórias. Eu lembro de uns caras em memória, mas nem só de grana vive o homem se a paz vai embora. Levando sua filha na escola, um chapa foi com 3 tiros e deixou a menina pra sogra, porque a mãe virou noia. E nem toda grana paga lágrima de quando ela chora. 1 milhão de histórias vou levar comigo, todas têm vitórias, todas têm vacilo. Umas levam sangue, outras nem um pingo. Mas se mago fosse líquido, encheria o rio Nilo. Os sonhos são caros de realizar, na vida que você quer mudar. Acertos e os erros vão te ensinar, na busca dos métodos pra chegar. Mas olha, são 1 milhão de histórias, a sua é só um, irmão. Na rua são 1 milhão, na luta são 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Edom, deixei fluir tipo Feng Shui. Vi homem ruim, a fome fez nome aqui. Vem, tipo Gen, pé descalço, etário. Agonia mais um, epidemia de peito apertado. A vida veio em farelo pra nós. Fato, mesmo vivendo igual rato. Desate seus nós e entra no filão. Folha num tufão, voa turbilhão. Eles de 1 milhão, você é igual a 1 milhão, tá? Sinta os 30 chegar, tenta se empregar sem se entregar. A vida é como fumar sem tragar. E a brisa de estragar, o peito reluta. Não usufrui, conclui, mundo filha da puta. De um lado as coleção de petúnia, do outro as barriga d'água que mata. Desde o tempo das múmias, bota o sonho nas covas, nas cadeiras de roda. É o preço dos desejos mundano, vários mano foi. Os sonhos são caros de realizar, na vida que você quer mudar. Acertos e os erros vão te ensinar, na busca dos métodos pra chegar. Mas olha, são 1 milhão de histórias, a sua é só um, irmão. Na rua são 1 milhão, na luta são 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão de histórias, primo. A sua é só mais um em colisão com as 9.999 outras, tá ligado? 1 milhão de sons, 1 milhão de sonhos, 1 milhão de dólares pra começar a transformar uma vida ordinária numa vida premium. Sem garantia ou troca por insatisfação do cliente, entendeu? Tudo por sua conta. 1 milhão de histórias.